amigos estão falando que eu tô cego, que eu não tô enxergando, que outro homem minha mulher tá pegando, e se irritam pois não tô acreditando. Eu já perdi as contas de quantas vezes ela saiu com as amigas, mas o engraçado é que é sempre depois das brigas, dizendo que é pra botar o papo em dia. Quando isso acontece, eu vou pro bar e fico só imaginando o que será que essa mulher tá aprontando, e ao mesmo tempo o copo enchendo e eu derramando. Quanto mais ela me trai, eu vou enlouquecendo, imaginando onde ela foi, o que é que ela tá fazendo. Eu vou bebendo e o garçom enchendo, eu vou bebendo, eu vou bebendo. Mas ela me trai, eu vou enlouquecendo, imaginando onde ela foi, o que é que ela tá fazendo. Eu vou bebendo e o garçom enchendo, eu vou bebendo, eu vou bebendo. Vamos beber porque amar tá difícil demais. Já perdi as contas de quantas vezes ela saiu com as amigas, mas o engraçado é que é sempre depois das brigas, dizendo que é pra botar o papo em dia. Quando isso acontece, eu vou pro bar e fico só imaginando o que será que essa mulher tá aprontando, e ao mesmo tempo o copo enchendo eu derramando.